partir de hoje, vamos acompanhar a série Apocalipse para o Povo, uma série histórica do ano de 1989. Na palavra ecumênica do irmão Paiva Neto, o estudo do livro mais importante da atualidade mundial, o Livro das Profecias Finais. Neste primeiro programa, compreenderemos. Quando perguntaram sobre a data da volta de Jesus, o que ele, o Cristo, respondeu? Há mais de 2000 anos aconteceu a paixão de Jesus pela humanidade. E agora? Qual é o sentido da paixão no final dos tempos? O que o Divino Mestre orienta aos que desejam segui-lo? Vamos acompanhar a palavra fraterna e ecumênica do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 65 anos de comunicação 100% Jesus. Sou servo de Jesus. Muito obrigado. Vamos sentar aí. O livro mais importante da atualidade mundial é o Apocalipse. Ele, durante milênios, esteve fechado e, neste encerramento de ciclo, ele está sendo aberto. Uns tempos para cá, uma porção de pessoas começou a interessar-se pelo livro das profecias finais. Mas nem tudo pode ser feito quando a gente quer. Depende do amadurecimento das pessoas. Eu me lembro que muitas vezes o proclamador da religião de Deus, Alziru Zarur, quis ensinar uma série de coisas e teve que suspender. E como ele sempre foi muito franco no falar, ele dizia: vou parar porque o pessoal não está amadurecido ainda para saber dessas coisas. Mas agora nós já estamos na reta final do ciclo mesmo. Muita coisa vai acontecer. Agora, aquela pergunta: que dia que Jesus vai voltar? Só ele que deve saber a essa altura. Porque lá há 2000 anos ele dizia que ninguém sabia, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Então nós temos nos debruçado sobre uma porção de estudos em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Uma das coisas que a gente chamou a atenção daqueles que nos ouvem é que, assim como houve uma paixão de Jesus no Evangelho, ele foi traído, foi cuspido, foi coroado de espinhos, foi ver gastado, e finalmente foi crucificado, também vai ocorrer com a humanidade no Apocalipse. Que no Velho Testamento vocês encontram o anúncio de tudo aquilo que Jesus passaria, principalmente no profeta Isaías. E no Novo Testamento, a gente vê o anúncio de uma paixão nova, mas não mais para Jesus, que desta vez vem, mas não será crucificado. Será a paixão da humanidade. E uma coisa que o legionário da boa vontade aprende é situar-se no contexto dos fatos. Que muitas vezes, quando se vai pregar, a pessoa que prega ou aquela que lê a pregação diz: está vendo, olha aqui, ó, vai acontecer isso, isso, isso, para esse pessoal todo que está aí, ó, que pisa no meu carro, que me persegue, que não me compreende, que faz isso, faz aquilo. E se esquece que tudo aquilo se relaciona a nós também. É como eu disse que eu faço na religião de Deus. Eu aprendi a vestir a carapuça. E é uma coisa que vocês devem fazer. Quem fizer isso já deu muitos passos importantes para sobreviver, hein? Que na hora que as coisas forem acontecendo, vão ocorrer com todo mundo. Não vai ficar ninguém sem passar por esses fatos, não. Porque isso acontece mesmo. Muita gente começa a ler um livro, começa a ler uma coisa, começa a ler a outra, mas nunca situa-se naquele plano. Fica sempre pensando: isso é para fulana, isso é para cicrano, isso é para beltrana, isso aqui é para fulana, beltrana, cicrana. E você, como é que você fica? Eu acho que vocês devem estudar bem esse, o sentido da paixão no final dos tempos. Olha a importância aqui. Pelo índice, a grande mensagem da Semana Santa. Muita gente pensa que a grande mensagem da Semana Santa é a crucificação de Jesus. Aquilo foi uma coisa terrível. Como história, é muito ilustrativo. Mas o importante mesmo é a ressurreição. É por isso que a gente se preocupa muito em chamar atenção para o fato de que ele ressuscitou. E vem a incredulidade de Tomé, você já conhece essa história. É bom não ser exageradamente Tomé desse final de ciclo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a LBV só levantou essas obras que estão aí anos depois de ter começado com a pregação do Evangelho e do Apocalipse antes. E dá certo, porque não inverteu a fórmula de Jesus, que diz assim: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Num desses programas eu vou ler para vocês umas passagens curiosas do dia 31 de dezembro de 999. E a turma enlouqueceu, fez tanta coisa. Mas dessa vez é como está aqui nessa página, nesse artigo que eu escrevi para os jornais. Só um trechinho aqui. Diz assim: o último Armagedon no Apocalipse e a grande tribulação no Evangelho vão mostrar aos que no mundo se perdem nas ambições, não respeitando limites na ganância de ter mais e mais, mesmo que causando sofrimento de multidões, quão miserável é a riqueza e quão pífio o poder quando somos colocados diante da majestade divina. Pode parecer vão, num artigo de jornal, anunciar-se que os tempos chegaram, Acontece que desta vez os tempos chegaram mesmo, mas não naquelas bases das multidões injustificadamente tomadas pelo medo, na expectativa do alvorecer do segundo milênio, que transitas de pavor aguardaram o bater da última meia-noite de 999, segundo o relato impressionante de A História da Vida Humana, de Frederico Martens, e nada aconteceu. Todavia, nos tempos atuais, convém meditar nesta conclusão do filósofo germânico Karl Jaspers, há alguns anos falecido. No começo do cristianismo, todos pensavam no fim do mundo, no juízo final, sem que houvesse qualquer razão para tal coisa. Hoje, há todos os motivos e ninguém pensa nisso. Nós agora comentando, escrevemos: não custa nada refletir sobre o assunto, mormente porque Jesus, que não é história da carochinha, dedicou um discurso inteiro a descrever a época do que se considerou chamar de juízo final. É só comparar o que ele disse com os anos que correm e seremos levados a inferir que nunca como agora se aplica aos fatos anunciados por Jesus e ao que estamos assistindo no mundo, aquele ditado de nossos avós: cara de um, focinho de outro. E quanto à volta de Jesus, e anunciá-la é uma das principais finalidades da religião de Deus. Ele mesmo alertou que será repentina, como o relâmpago que rasga de um extremo a outro o céu. Então a volta de Jesus vai ser assim. Isso é um recado para nós, que devemos nos preocupar com essas coisas importantes. Tudo perdeu a importância daqui para frente. Há tempos, escrevendo, eu cheguei a dizer, aconselhava aos legionários, desde os soldadinhos de Deus aos mais velhos: olha, gente, não vamos continuar raciocinando e planejando a nossa vida como se fosse há 40, 50 anos. Agora é coisa diferente, hein? Não precisava nem conhecer as profecias, bastava observar o mundo. Olha o que está dizendo aqui o Karl Jaspers: antigamente não havia condição alguma para a turma se preocupar tanto com o final dos tempos. Não havia sinal nenhum daqueles dados por Jesus. Aí o pessoal morria de preocupação. Agora que os sinais estão aí, ó. Mas continuando aqui, a paixão de Jesus no Evangelho e a paixão da humanidade no Apocalipse, página 113. Quem tem o livrinho aí? É bom trazer para acompanhar. Te ouve e lê, guarda. Páscoa, ressurreição de Jesus o Cristo, a vitória da luz sobre a ignorância espiritual. Há 20 séculos, a ressurreição ficou restrita a um pequeno grupo de apóstolos e discípulos capazes de dar suas próprias vidas pelo cristianismo nascente. Por isso mereceram aquele privilégio de ver Jesus ressurreto ou ressurgindo do mundo dos mortos, né? Hoje, com a volta gloriosa do Cristo, a humanidade inteira assistirá à ressurreição, mas em novo estilo. O Evangelho relata que para que ocorresse o ressurgimento de Jesus de entre os mortos, Necessário foi que ele horrivelmente padecesse nas mãos de homens implacáveis. Foi a sua dolorosa paixão, tão terrível que o levou a suar sangue. Agora, o Apocalipse anuncia que antes da nova ressurreição do Senhor da Terra, isto é, sua volta triunfal, ocorrerá outra nova paixão. Entretanto, não mais dele, Jesus, que nunca nada devera. Sofreu por amor a nós, seres humanos. Desta feita, a humanidade colherá o que semeou. Eis o sentido da paixão no final dos tempos. A humanidade ressurgirá renovada. Após a sua paixão, com julgamento, via crucis, ressurreição e tudo mais. Realmente, como está no Evangelho, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Por isso ninguém deve se preocupar com o que pensa fulano, cicrano, beltrano, a respeito da sua pessoa. Cada um tem que agir bem, porque vai ser julgado ou julgada de acordo com as suas obras. Registra Mateus nas suas anotações, no capítulo 16, versículos de 24 a 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas próprias obras. Nada mais, nada menos. Deus está presente. Viva Jesus!